out. Searching for you, babe. Bob Hicks. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clenched jaw. I've got another headache again tonight. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Inside my head, hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good. Target Radios, simplesmente a maior rede internacional de rádios. E aí, baby, como está a sua terça-feira, 17 de julho? Espero que sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. E nas melhores rádios afiliadas a Target International, rolou aí o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo. Targetw.com. E na tarde de terça, número 1, Good Time, som de All City and Carly Rae Jepsen. Segundo lugar para Pink, Blow Me One Last Kiss. No posto de número 3, Rihanna, Where Have You Been. Quarto lugar para One Direction, One Thing. E na quinta colocação da tarde, Titanium, som de David Guetta and Sia. Agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Aproveite para se viciar na referência para o planeta. Targetw.com, onde você participa também do Pop Hit do ouvinte. Bom, e através do Peça o Seu Som, na tarde de terça, rola por aqui o pedido da Ludmila Ribeiro Paz, que recebe um grande beijo. Ludmila, que é de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, pediu e ouve agora aqui na Target, som de Katy Perry, Wide Awake. Fiquem todos com Deus e até a noite. noite, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Bye, bye, baby. I'm wide awake. Internacional Target Radios, referência para o mundo.